Graças a Deus. Um encontro como este de adoradores tem me dado a oportunidade, aqui por Deus, pelo pastor Sóstenes, queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Há uma unção de alegria, de prazer, de beleza, há uma unção de humildade, de vontade de servir a Deus. Diga para quem está do teu lado, essa unção é para você também, olha. É, graças a Deus. É para você também. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. É um prazer muito grande, irmãos, poder falar para vocês aqui. E é uma palavra pequena, simples, mas sobre adoração, porque Deus não procura adoração. Na Bíblia não fala que Deus procura adoração, não fala que Deus quer que todos fiquem prostrados assim, adorando Ele. A Bíblia diz claramente que Deus procura adoradores. É muito diferente. O diabo é que gosta de adoração, ele que gosta, ele que quer que as pessoas obrigatoriamente se submetam. Mas Deus não, Deus procura pessoas que o adorem. Jesus falou, olha, em espírito e em verdade. Então não é simplesmente adorar, porque tem pessoas que adoram o diabo, tem pessoas que servem a Satanás. O que é a diferença? Se você canta para Jesus, se você é um adorador de Deus, você é diferente de uma pessoa que ministra um louvor, é de uma forma diferente. Se um cantor secular, quando ele acaba de fazer uma apresentação, ele faz assim, né? Ele se curva diante do povo. E o adorador de Deus, ele se curva diante de Deus. Por quê? Porque o artista, ele cantou para agradar a plateia. Ele cantou para que a plateia pudesse ficar em êxtase. Mas o adorador não, ele cantou, ele ministrou, ele fez aquilo subir como um cheiro suave, e Deus é que recebeu aquilo. Então ele canta segunda-feira na reunião de oração. Ele canta. Ele não canta só domingo à noite. Está vendo a diferença? Você se oferece para cantar no culto de estudo bíblico da tua igreja. Você vem preparado para cantar 3 músicas. Você ensaiou a semana toda, mas chega na hora, o pastor não te chamou para cantar. Ele não te chamou para cantar. Mas é como se você tivesse cantado. É a mesma coisa. Isso foi uma libertação para mim. O dia que eu compreendi que Deus procurava adoradores, ele procurava pessoas, gente. Enquanto os outros estavam preocupados com o lugar, aquela mulher disse para Jesus: em Jerusalém, é no monte, é aqui que nós adoramos. Ele disse: não, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, aqueles que realmente sabem o que estão fazendo, se ofereça para cantar num culto nos lares, por exemplo. Você não anda atrás dos holofotes. Os holofotes é que começam a te procurar. Você pode observar que em todo show que existe no mundo, a pessoa vai para o melhor lugar quando é assim e procura uma forma de estar mais em evidência. Mas aos olhos de Deus, é Ele que procura, Ele que põe os olhos em nós. Ele que põe os olhos. Então, nesse texto aqui, olha que coisa maravilhosa. Depois destas coisas, que coisa? Depois de muitas vitórias, que vitória? Abraão tinha 100 anos e a mulher dele com 90 anos. Já pensou? Depois destas coisas, depois de uma grande vitória na vida, um homem de 100 anos e uma mulher com 90 anos, segundo Gênesis 17, versículo 17, ela engravidou e ganhou um neném. E depois que aquele menino cresce, se torna uma criança sadia, Isaac, depois destas coisas, pôs Deus à prova Abraão. O adorador, ele é provado. Os melhores livros que eu escrevi, os melhores sermões da minha vida, foram escritos e revelados por Deus nos dias de maiores provas. As minhas maiores vitórias foram conquistadas nesses 30 anos de ministério, nos dias que aparentemente eu era o maior derrotado da vida. Os melhores livros, livros que marcam vidas de pessoas, que me fazem ficar emocionado pela quantidade de cartas que eu recebo. Os melhores sermões são quando eu fui provado. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. O adorador é posto à prova. E a segunda coisa para mim na vida de um adorador é que o adorador dá o melhor. Deus pediu para Abraão o melhor que ele tinha. O melhor que Abraão tinha era Isaac. Era o filho da promessa. Era o que ele mais amava. A quem tu amas. Deus vai pedir muitas coisas para você. E você não terá dificuldade de dar muitas coisas que você tem. Muitas vezes você vai ser tocado a dar um dinheiro. Muitas vezes você vai ser tocado a dar uma roupa para alguém, dar um sapato. Talvez aqui mesmo, ó. Você vai ser tocado a dar um dinheiro. Você vai ser tocado a dar uma oferta. Mas Deus pediu para o adorador alguma coisa que ele amasse. Alguma coisa que era muito preciosa para ele. De repente Deus pode pedir os seus ouvidos. Você gosta muito de música, mas você escuta qualquer música. Você tem na tua casa muitos CDs que não tem nada de Deus. E Deus nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, quando o pastor Sóstenes ainda foi pregar, se ele não pregou sobre isso, de repente Deus vai pedir para você o seu ouvido. Você que tem um ouvido tão bom para música, Deus talvez te diga nessa tarde: me dá os teus ouvidos. Eu quero que você escute somente minhas canções. De repente ele vai pedir a tua guitarra. Tua guitarra, você ir para a sua igreja e dizer para o seu pastor: olha, essa guitarra eu amo muito. De repente é o seu teclado. São tantas coisas, mas aqui está escrito: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Segundo, Deus lhe pediu algo que ele amava, algo que você ama, sua voz. Sua voz. De repente sua voz, ela é usada para muitas coisas. De repente Deus pede seu corpo. Você ama o seu corpo, ama muito, você se acha bonito, bonita, saudável. E Deus vai dizer: olha, pare de mostrar seu corpo, pare de mostrar seu corpo para os outros, porque ele é meu. Ele é meu, seu corpo é meu. É meu seu corpo. De repente Deus vai te pedir o seu curso superior. Você está formando, está numa faculdade, e Deus te chama para ser um missionário. E você pensou que fosse formar na faculdade para ser um grande profissional e ganhar muito dinheiro. E Deus te diz: não, você está se formando para mim. Você vai trabalhar para mim em missões. Você vai ser um missionário para mim. Você vai ser um odontólogo para trabalhar para mim. Seu escritório vai ser meu. Seu gabinete dentário vai ser meu. Seu escritório de advocacia vai ser meu. Teu talento é meu. Então Deus pediu o melhor. Mas tem mais uma coisa que Deus pede para o adorador. Está aqui no versículo 5. Olha o que diz no versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Deus fala que a morte e a ressurreição andam juntos. Nós vamos lá. Jesus Cristo resumiu dizendo assim: olha, se o grão cair na terra e ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele gera vida. O grão, para ele gerar, ele tem que morrer. O adorador, ele está morto. Alguém disse para um adorador, para um homem de Deus, a seguinte frase: você não liga quando as pessoas te pisam? Você não liga quando as pessoas te humilham? Você não liga quando as pessoas, elas te menosprezam? Ele disse: ninguém pode me matar mais, eu já estou morto. Estou morto. Ninguém mata um defunto. Eu já estou morto com Cristo. O apóstolo Paulo disse isso. Eu já estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo.